verdadeiro amor. Você vai onde vou? E vou andando a pé pela cidade bonita, o toque do acolchê e a fonte onde vem.